levando minha vida. Em passo de espera. A cada dia uma nova vida, uma nova experiência. A vida não imita arte, imita um programa ruim de televisão. A cobiça nos envenenou, levantou no mundo as muralhas do ódio. Vou levando minha vida. Pois não é ficção. Sou um mero figurante dentro do coletivo. Amassado, enlatado, olhando o relógio aflito. Pra sobreviver tenho que dar uma de louco. Trabalhar meses só para pagar o imposto. Sigo no cativeiro, refém dos juros. Enquanto os banqueiros têm um lucro absurdo. Mas damos um jeito, como todo bom brasileiro, que corre para a área depois de cobrar o escanteio. Filmo tudo isso pra político nota zero. Lincoln coxa, leva a vida sem mistério. Tentando se envolver de ponta a ponta no limite, firmando com você por um mundo melhor, com justiça e sem poder. A revolta me corrói, não quero acreditar que um ser humano enfraqueceu, que não tem força pra lutar. Superar é difícil, tem que se libertar. A união faz a força e inteligência pra lutar. Lutar, acreditar, se libertar. Elementos da resposta pronto para confirmar. A vida é uma viagem, assim todos esquecem. Predador da atividade, papo sério enlouquece. Vou levando minha vida. Deixa a vida me levar. Vou levando minha vida. São Paulo, correria, estresse todo dia. Cidade grande, o trânsito desanima. Mas não tem jeito, vou levando a minha vida. Decepção, a cada dia uma lição. Não existe evolução, só se fala em mensalão. Corrupção, educação sem solução. É uma bagunça sem ordem, tudo está à vista. Causa aéreo, fila pra tudo, só criticar. Muito tem sido dito, é pouco realizado. Mas é claro, o óbvio já era esperado. Tem que se levar a sério, ter atitude e ambição. Deixo a vida me levar, dombi, satisfação.